We'll be right back. Levante suas mãos ao Senhor e consagre a Ele mais uma vez a sua vida, a sua adoração. Digno, digno, digno, digno, digno, digno. Com suas próprias palavras, exalte o Deus da nossa salvação. De vida em nós será para a tua glória, Senhor, e no porvir por toda a eternidade, face a face, diante do trono, Senhor.